nem sei como te explicar. 60 dias se você mandar. Olha, amor, é tão difícil descrever. Tô sentindo a sua falta. E pra que eu pare de sofrer? Faz chamada de vídeo, bebê. Senão vou morrer de bebê. Pra matar a saudade que eu sinto, só você atender. Faz chamada de vídeo, bebê. Senão vou morrer de bebê. Pra matar a saudade que eu sinto, é só você atender. Dias se você não dá. Olha, amor, é tão difícil descrever. Tô sentindo a sua falta. E pra que eu pare de sofrer? Faz chamada de vídeo, bebê. Senão vou morrer de bebê. Pra matar a saudade que eu sinto, só você atender.